Cumprimento a mesa diretora, os colegas vereadores e as pessoas que de uma forma ou de outra nos acompanham através das mídias sociais e da Rádio Taquara. Quero dizer que na noite de hoje encaminhei ao Executivo Municipal um pedido de providência mencionando a Lei Municipal 4248, aprovada nesta casa em 17 de junho de 2009, que ela institui o programa de incentivo à emissão de notas fiscais dos produtores rurais do município de Taquara. Isso é um incentivo que virá através de Vale Serviços, através de uma forma de bônus. Por que é interessante? Mencionamos, e mais colegas vereadores já mencionaram, que nós precisamos nos reinventar na crise. Esse incentivo fará com que os produtores rurais estejam inscritos, eles estejam formalizados, cadastrados, e eles receberão a premiação através de prestação de serviços. Esse incentivo gerará vantagens aos produtores rurais e também ao ICMS, que retornará ao nosso município. Então, sugiro, peço que olhem com cuidado e façam essa lei municipal já implementada, aliás, já vigente, que seja implementada. Quero também dizer que na tarde de hoje, estava passando pelo Banrisul e vi uma cidadã taquarense procurando um caixa eletrônico onde tivesse cédulas de R$2. Quero pedir ao Legislativo, e quero conversar com o presidente a respeito disso, para que enviemos de novo cópia da lei municipal que diz que todos os bancos que tiverem 3 terminais, que um deles possua todas as cédulas. Isso quer dizer que tem que ter cédulas de 2, de 5, de 10, de 20. Pode até não ter de 100, mas tem que ter a de 2 para que a pessoa possa levar o valor integral daquilo que ela tem a receber. Então eu peço que as gerências das unidades bancárias de Taquara façam adequação à lei municipal, que nasceu de um projeto de lei sugerido por mim há um tempo atrás. Quero também dizer que eu tenho aberto o jornal, tenho ouvido na rádio menções feitas pelo Executivo e também, por vezes, pelo presidente do Legislativo com relação a ter havido uma interrupção no ano de 2019 de um acordo feito com o Executivo Municipal na devolutiva de recursos do Legislativo ao Executivo. Quero deixar aqui registrado que no ano de 2019, com o auxílio de muitos funcionários da Casa, nós colocamos a Casa em dia. Se os senhores vereadores e a comunidade que tiveram oportunidade de andar por aqui olhar, a Casa está bonita, ela está higiênica, ela está bem feita, ela foi muito bem cuidada no ano de 2019. Teve um momento em que, em conversa com o presidente Guido, quando ele estava para assumir, ele admitiu que eu havia, sim, feito um bom trabalho, mas que nós estávamos em lados opostos e a política funciona assim. Eu entendo a política como a verdade, e a verdade precisa ser dita. E a verdade é que, mesmo fazendo todos os investimentos que eu fiz nesta Casa Legislativa no ano de 2019, retornou aos cofres públicos R$1.495.500 de economia de todos os vereadores. De todos os vereadores. O que eu quero dizer com esse desabafo é que as pessoas estão me ligando e dizendo: vereadora Cirlei, tu não vai te posicionar? E eu tenho repetidas vezes dito: eu vou ficar quieta, só que eu estou cansada de ficar quieta e sempre escutar esta mentira sendo pautada nas falas. Tenho provas de tudo o que estou falando, inclusive de que eu enviei ofício, isso está registrado nesta casa, no ano de 2019, atendendo o pedido da Secretaria de Obras para dar uma motoniveladora. Então não foi feito nada com responsabilidade e o dinheiro voltou ao erário público como sempre voltava nos outros anos. O que não aconteceu e eu não permiti no ano de 2019 foi uma inferência à minha gestão na Câmara de Vereadores, foi uma presidente atuante e que trabalhou pela sua cabeça e pela cabeça de mais ninguém. Era o que eu tinha para a noite de hoje. Desejo a todos uma excelente semana.